Baixa no centro Recife, 1, 2, 5, 1, alterna 1, 2, 3, 8. Roma 096, desça para 2 mil pés, ajuste na 014, autorizado em LS X-Ray da pista 10, repartibilizado. 2014, autorizado em X-Ray da 10, repartibilizado, estabilizado, voo 096. O 9081, desça para o nível de voo 050 na proa de Duna.

Azul 2, Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, desça para o nível de voo 040, papel de bom. Tem esse plano de bom, você ainda não está de leve descida, pode descer no ideal? Eu posso de ideal. Pode lá. Na 096, solo 12, libere direito e chame solo 121 decimal 9. 219, boa noite. 081, chame a torre no 8 da Palmeira. 8 da Palmeira, bom, na tela. 3 Salvador, boa noite, boa na 081. Estabilizado bem, né? Suspendão do carro. Lua 9081, boa noite. Autorizado, pouso. Pista 0, vento 180 graus, 05 nós. Autorizado, pista 0, voo na 0. Desce para 4 mil pés, ajustando a 014, direto bom. Direto bom, 4.014, 2795. Salvador Azul 2795, poderia voar direto pelo? Salvador, autorização para Recife. O Salvador está 3197, ponto estrela da 10 pronto. Está 3197, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar sistema 0, vento 180 graus, 07 nós. Autorizado, decolagem no 0, está 3197. Autorizado, LS X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Desceu 2000, reportando estabilizado, 2797. 3197, decolada de 29, chame o controle em 119, destino 8, morro. Boa, até 3197. Eu tenho esse contra o controle. Salvador, até 3197. Com 3197, contato radar na decolagem, subaviação voo 1, para nível de voo 340. Atenção, via 3470, 3197. Estabilizado 2795. Azul 2795, chame a torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado, boa noite. Controle de 3197, autoriza a proa de Doppelon. Aguarde coordenação. Aguarde. Torre Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, boa noite. Autorizado pouso, pistão 0, vento 18, 0 grau, 07 noite. Livre pouso, 2795. 3197, autorizado direto do óculos. Óculos, graças a 3197. Mantenha-se contra o controle, mais central. Boa noite, Chalé 6313, desça via Chalé da Bonfi para o nível de voo 040, desce para 4 mil pés, eu chamo 014 para a posição móvel. 197, sendo centro Recife. 125-1, alterna 123-8. Você vai em Paris e vai para Serra Brava, Serra Vista, para pouso, mais literal. Gente, para passar mais literal, você vai repartir o campo. Serra Vista é o campo, mais literal. Mais literal, fecha meu terreno, no 8-6. No 8-6, gravo, mais literal. Salvador, é o papapá Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, da presente autorizado, final da 17, reporte na curta, ajuste na 04. Reportará na curta, ajuste na 04, Mike Vitor Alfa. 610, boa noite, autorizado. A linha área decola pistão 0, vento 18, 0 grau, 079. A linha decola na Mike Vitor Alfa, após o pouso, segue para o Mate 5. Afirmo, Mate 5, papapá, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, avistado? Autorizado, pouso, pistão no 7, vento 180, grau 07, nós. 180107, está autorizado, 17 para o papapá, Mike Vitor Alfa. Chame a 310, decolado às 44, chame o controle 119, décima 8. 198, boa noite. Sou de Salvador, boa noite, 6310. 7, vento 180 graus, 0612, é nóis. Obrigado, Ficaral. Oceano 6310, contato radar, na decolagem, suba via Cuca para nível de voo 350. Cuca 350, 6310. Dia 313, desça para 2.000 pés, ajuste na 014, autorizado em ALS X-Ray da pistão na 0, reporte estabilizado. 2.000 pés, desde ALS, reportagem estabilizada, 6.313. Patrulha autoriza a prova de Aracaju para o 6.310. Aguarde coordenação. 0. Oitano 5, autorizado, alinhada, decolar pista no 0, vento 180 graus, 059. Pessoal, alinhamento, decolagem, pista 190, tá? 2, 8, 5. Azul 4298, oceana a identificação, desça para nível de voo 050, vai direto SAP. Afirmo, ITAP. O Xenia 6310, autorizado, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado, 6310. Tan 3815, decolada às 4-8, chame o controle em 1-9 decimal 8. 19-8, boa noite, Tan 3815. Tony, boa noite, Tan 3815, decolada na sua escuta. Tan 3815, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 340, após 2.000 pés, voa Leda. 2.000 pés, Leda subindo para o 340, tá 3895. Xenia 6303. Xenia 6303, chama a torre, frequência 1118, decimal 6. 3, boa noite, autorizado pouso pistão na 0, vento 180 graus, 05 nós. Livre pouso, pistão na 0, Xenia 6303. Xenia 6310, estamos no centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Xenia 6310. 126.85, 2545, muito boa noite, 6310. 3113, solo 53, libere à direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette, vai reportar, via 3113. Do 298, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, com no 0 no 4, autorizado LS X-Ray, autorizado estabilizado, azul 4298. Autorizado Alinha, decolar 90, vento 190 graus 050. Evianel, decolar 90, voo 5, chama o centro Recife, frequência 125.10, alterna 123.8. 096 decolou 57, chama controle 119.8, bom voo. 098, obrigado, boa noite, com 0 da 1982, copia. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída São João, Leda Dóculo. Transfone 5507, controle 119.8. Voo 9082, informa a primeira aerovia que intercepta, é o pêndulo 44, após seguro e conforme rota. Tá, pêndulo 44, seguro, após seguro, é pêndulo 70. Atendimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Já pronto, pêndulo 9082. Pode levar uma frotilha presente, voo 1096? Voo 096, aguarde coordenação para o centro Recife, inicialmente autorizado o código. Código inicialmente 1096. Código. Localizador com capa vista azul 4298. Azul 4298, chama a torre, frequência 1118, decimal 6. Chama a torre 26, obrigado, 4298. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, fui ereto, capa vista. Azul 4298, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 069. E o pouso pistão na zero, azul 4298. Confirmou para a torre, a transmissão está bem baixa. É o Gol 9082, está passando a sala, puxa. Autorizado, reporte site. Ou 1096, chama